Escuchan Contacto Brasil. Una hora descubriendo la riqueza sonora de la música brasileña. Contacto Brasil. Produce y presenta Oscar García da Rosa. Nós, povos indígenas, somos a sustentação da sobrevivência do planeta. A vida não se negocia. A biodiversidade não tem segunda chance. Compreendemos que a vida é a maior riqueza e, por isso, manifestamos pela proteção da terra e dos povos que a preservam. São nossos saberes e nossos fundamentos ancestrais que irão salvar a humanidade. Não é somente uma crença, é cultural. Apresentamos ao mundo um projeto para um modo de vida alternativo e soberano. Gritamos e ressoamos o reflorestar mentes, para que de uma vez por todas nosso direito à vida seja conquistado com base na natureza e na ancestralidade. Minhas conchas do mar.

cobra a serra molhada por um buraco na névoa, vara a espada de luz, libertando a terra ao tocá-la. A chuva parou, o dia renasce, para o passeio, para o amor, para o trabalho. A princípio o cheiro é a primeira coisa a lembrar, o chão enxugando, aquecendo, as forças diminuindo, o fogo, os animais, o vai e vem. É dia de colher, é dia de pescar, preparar peixe, cheiro de limão me encanta. Como se sente fruto do limoeiro? A virgindade verde se abre em gotas para encenar o sabor. O teatro da boca onde o áspero se fere ao ranger dos dentes. E o sangue é água, muita água nascente. E o sangue é água, muita água nascente. Mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me vê como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, torto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida recebeu correndo do pé que brotou Maria. E Margarida nasceu. E o meu jardim nasceu, e o meu jardim da batizado na capela do farol. Matriz de Santa Rita Mazeó. Eu fui batizado na capela do farol. Matriz de Santa Rita Mazeó. Mas fui beirando estrada abaixo que eu piquei a mula. Disposto a colar um grau na escola da natura. Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer. Pois eu pra me realizar preciso morrer. Mas sou beirando estrada abaixo que eu piquei a mula. Disposto a colar um grau na escola da natura. Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer. Pois eu pra me realizar preciso morrer. Você me deu liberdade pra meu destino escolher. E quanto senti saudade, poder chorar por você. Não vê minha terra, mãe, estou a me lamentar. É que eu fui condenado a viver do que cantar. Alá, alá, alá, alá, Alagoas, alá. Prazer imenso estar aqui nessa noite com vocês, celebrando a beleza e a importância de Alagoas na minha vida. Eu tenho um amor pela minha terra muito grande. Salve Alagoas! Negro nosso trigo, cantam pra confirmar amor em cada abrigo, onde os dois proclamam que só quem ama não teme o perigo. E não querem nada além de a todos com o canto encantar. Mas Sevilha plantou na Alagoas nata um fiel servidor. Do que se trata. E uma música negra vai servilhando tudo ali na lata. E só é inteiro o que aclama toda forma de amor. Ao se falar de vida, vês o quanto é tão sério. Nada mais é a vida que sede de um grande império. Deus é quem dá o caminho, mas as pernas são as suas. De vencer a tudo quanto for subida, descida. Uma é saber como, a outra é nada saber. Queria sândalo, mas também podia ser camomila, ou mesmo lavando vanila para enfrentar o viver. Queria sândalo, mas também podia ser camomila, ou mesmo lavando vanila para enfrentar o viver. Nosso trigo cantam pra confirmar amor em cada abrigo, onde os dois proclamam que só quem ama não tem o perigo. E não querem nada além de a todos com o canto encantar. Mas Sevilha plantou na Alagoas nata um fiel servidor. A par do que se trata, uma música negra vai servilhando tudo ali na lata. E só é inteiro o que aclama toda forma de amor. Ao se falar de vida, vê-se o quanto é tão sério. Nada mais é a vida, sede de um grande império. Deus é quem dá o caminho, mas as pernas são as suas. Trato de vencer tudo quanto for subida, descida. Uma é saber como, a outra é nada saber. Queria sândalo, mas também podia ser camomila, ou mesmo lavanda ou vanila, para enfrentar o viver. Queria sândalo, mas também podia ser camomila, ou mesmo lavanda ou vanila, para enfrentar o viver. Quase azul, do infinito ao zoom. Amarelo, candomblé, oxo, zamburá, pra tirar eco. O que não se vê daí, como tudo que há. Minha terra, se diga pelo quanto triste eu falei de dor. Como se no fundo da dor não vivesse a paixão. Segue seu lamento, um tanto folheto de rio, do cio, um cheiro de amor. É amor quando não diz, é fogo por um triz. Um trem entrou no meu eu e divagou feliz. E na dor eu passo um giz, a ruína da solidão, na lição que o sol me traduz. Da própria azul, do infinito ao zoom. Marilu, candomblé, urso, zamburá, pra tirar eco. O que não se vê daí, como tudo que há. Minha fé, decidi-me pelo quanto triste eu falei de dor. Como se no fundo da dor não vivesse a paixão. Como quer a vida, segue seu lamento, um canto. Cheiro de amor. É amor quando não diz, é fogo por um triz. Um trem entrou no meu eu e divagou feliz. E na dor eu passo um giz, a ruína da solidão, na lição que o sol me traduz. Viver da Thank you. obrigado.

faz morrer. Sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quanto chove, quanto faz frio. Todo plano te devoraria, tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. Em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer. Sem saber de ti, jogado à solidão. Mas quer saber se eu quero outra vida? Quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu viver pra esperar você. Em bando, terras vencerá, o intérprete inventando. vencerá. O intérprete delirando do blues. CSA. Desejo ensinar tudo mais.

monte a monte, atrás de monte, a fonte nunca mais que seca. A saudade ainda sou moço, aquele poço não tem fundo. Eu mudo de dentro, mudo de dentro, mudo de dentro, é o mundo que me leva. Contacto Brasil.